Eclesiastes, o pregador. Ética cristã. São Paulo, Goiânia, conexão de fé. Daqui de onde vejo o sol, enxergo vidas ao redor. Cada qual por seu B.O., sonhos pelo melhor. Progresso, vencer ao mal, de redor, vencer dá o melhor. Na disposição do esforço do próprio suor, conquistar, seja aqui ou lá. Em São Paulo ou em Goiânia, Sepaigo, André, BH, Bigode. Nós somos forte, fortalece, e o Senhor se encurva pra ouvir a nossa prece. Fernando e Black, sou por cada um de nós nessa estrada. Soma França e Tom, ética cristã na jornada. Mais que nada, pela vida somos guerrilheiros nato. Quem falhar, chicote vai estralar, é pau no gato. Uma Damasco vai, se por amor foi o pai. Não olhou pra trás, também errei demais. Vi sonho se perder em meio ao crime, angústia, mas a palavra é viver eficaz. Separa a alma da medula, vencer, dá o melhor. Entregar no altar o nosso melhor, o seu melhor. Se afastar dos B.O., não se tornar pela emoção, cego de Jericó. Vencer, dá o melhor. Entregar no altar o nosso melhor, o seu melhor. Se afastar dos B.O., não se tornar pela emoção, cego de Jericó. Dá o melhor para vencer o Lupião e os compadres. Disposto em plena tarde, pregando uma verdade. Salve Tati, pra quem vive tipo os fariseus hipócritas. Gostam da aparência e por dentro podre como a fossa. Tem a resposta da tão sanguinária guerra. Abusa do poder para impor suas regras na miséria. Mas implanta amor e esperança, regozijo das crianças. Segue com fé e não ganância as circunstâncias. Que vem e vai, que nos ajuda a crescer e a romper ainda mais. Então sai, acelera, vai, fica pequeno. Quem tá com nós é protetor, o Cristo Nazareno. É verdade, não enceno, propagar a liberdade. Por ganância de dinheiro, quanto estão atrás das grades. Sem massagem, não humildade, quebra os grilhões e cadeias. Ética e pregador, o rap não tem fronteira. Vencer, dá o melhor, entregar no altar o nosso melhor, o seu melhor. Se afastar dos B.O., não se tornar pela emoção, cego de Jericó. Vencer, dá o melhor, entregar no altar o nosso melhor, o seu melhor. Se afastar dos B.O., não se tornar pela emoção, cego de Jericó. Na mesma função, na mesma adrenalina, na mesma fé que derrotou Golias, na mesma atitude, no mesmo esquema. Através da Bíblia, derrota o sistema. Ei, João, ninguém aqui é bobo. Sou crente de verdade, não sou a toda globo, irmão. Vamos dar o melhor, vamos fazer valer cada gota de suor. Pois sei que as ruas da quebrada tá sinistro. O melhor caminho é seguir a Cristo. Por mais que a luta vem e o deserto chega, tenha confiança que logo amanheça. Não vou perder o que meu Deus deu. Não vou vacilar, destruir se não é meu. Ser agradecido pelas lutas e pelas bênçãos, mano. Não ficar de canto chorando, reclamando, mano. A libertação, o objetivo, pra quem reconhece que ela vem de Cristo. Por mais que o mundo tente nos dominar, só pro Senhor o melhor eu vou dar. Vencer, dá o melhor, entregar no altar o nosso melhor, o seu melhor. Se afastar dos B.O., não se tornar pela emoção, cego de Jericó. Vencer, dá o melhor, entregar no altar o nosso melhor, o seu melhor. Se afastar dos B.O., não se tornar pela emoção, cego de Jericó.